de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Avisa aos navegantes, quem tá dentro não sai. Pra curtir no mundão e é deixado pra trás. A verdade nua e crua não rotula lata. Psicopata de louco nada, só ataca. Tipo catraca da low bike com os dentão de fora. De rolé no bora, demônio na cola, chora. Porque já sabe que os que Deus separou pode virar doutor no frio ou calor, só amor. Foi separado pra mover o impossível. Lotado de poder, tipo senhor incrível. Sem anedota, carimbo idiota. Com celular na testa, mais um que desce a loca. Pinado já faz tempo, hoje firmado na rocha, mas antes só no veneno. De jejum, semblante alegre, sou fraco, sou forte. Espada de Deus, justiça, dois lados, corte. Se recebeu de graça, você dá de graça. Livre da miséria antiga e de toda desgraça. O ministério tá formado, aliançado. Preparado, o povo de Deus tá sendo alcançado. Pelo louco daqui, pelo louco de lá. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Receba essa carta e diz pra quem não acreditar. DJ Jamaica da tribo de Judá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Pelo louco daqui, pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Pelo louco daqui, pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos e os loucos vêm pro esquema. Liga na cena, liga no tema. Joga a moeda que minha cara é problema. Cobram minhas falhas os covardes que me criticam. Falsos doutrinários da igreja primitiva. Filme ao contrário, macabro de pesocista. Guerra à vista, reúne a tropa que a frota inimiga vem. Julgar seus atos de fatos não me convém. Nem vem, sei o que quero, o que faço, sei o que é certo e errado. Ser crente é louco, é pouco, então vem pro ato, vem, vem. Rasgar o verbo e verso, rima e prosa. Cê aguenta a prova. Pro mundão sou louco, pros loucos eu sou doente. De mente sana no mundão tão decadente. Herói sem mérito, complexo da experiência. Que rap é louco e os loucos entram em cena. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Minha trajetória no mundo não é em vão. Pros falsos loucos, minha vida tá em questão. Louco, doente, descrente, em depressão. Ideologia ilusória foge a razão. Covarde que culpa o mundo e o mundo tá nem aí. Tapa na cara, metralha, deixa eles rir. A eficiência do homem é enganosa. Se vem a lona, o coma da pele brota. Vê só da utopia que um dia também sonhei. Ficou as marcas e com elas eu morrerei. Covarde que sofre ataque, esconde as suas derrotas. Se vem à tona, na lona eles capotam. Os célebres hipócritas querem te ver contente. Passando fome, sem nome, mas sorridente. É, ser crente é louco pros porcos que expõe as falhas. Pois nunca vi o triunfo de algum canalha. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Eu bebo pelo louco daqui, eu bebo pelo louco de lá. Eu chamo os loucos, eu chamo os loucos. Nos capacita, Senhor, pra tua obra andar. Pra tua obra andar, pra tua obra andar.